produção nós. Você sabe o que é flanar? Flanar significa passear ociosamente, andar sem rumo. O que tem de atraente no flanar é a possibilidade de estar em contato com a vida nas cidades, com a modernidade, mas de forma artística, sem as preocupações do dia a dia. É o que explica João do Rio, um jornalista e cronista brasileiro, adepto da prática do flanar. Para ele, flanar é ser vagabundo e refletir, é ser basbaque e comentar, é ter o vírus da observação ligado ao da vadiagem. Ele escreve essa definição em um trecho de uma crônica, publicada no livro A Alma Encantadora das Ruas, em 1908. Além disso, para João do Rio, não há nada como o inútil para ser artístico. A prática do flanar é muito comum em Paris. Segundo o historiador Laurent Turcot, o flanar começou no século XVIII, quando os passeios em conjunto foram substituídos pelas caminhadas individuais. Uma mudança na arquitetura da cidade colaborou muito para isso. Essa mudança foi a construção das boulevards, as largas avenidas parisienses. O termo flanar foi trazido do francês flâner e foi imortalizado pela obra O Pintor da Vida Moderna. O livro foi escrito em 1863 por Charles Baudelaire. Mas quem foi Charles Baudelaire? Baudelaire foi um poeta francês considerado um dos precursores do simbolismo. Ele nasceu em 1821 e morreu em 1867. Ele perdeu o pai com 6 anos de idade e, durante sua infância, ele tinha várias discussões com o padrasto. Quando ele completou a maioridade, entrou em uma vida boêmia pelas ruas de Paris. Sua obra mais famosa como poeta foi lançada em 1857. O livro se chamava As Flores do Mal e continha 100 poemas. Mas no mesmo ano, Baudelaire recebe uma multa por causa de 6 poemas publicados no livro. Para o tribunal francês, os 6 poemas atentavam contra a moral pública. O poeta teve então que retirar os poemas do livro. Essa edição fica por aqui, obrigada por ouvir e não esqueça de conferir a revista Nós. Produção Nós.